Apenas um garoto, 15 anos de idade. Seu grande sonho era ser jogador de futebol. Mas como sempre acontece, no Rio de Janeiro, a ilusão pela TV veio primeiro. Queria ter carro, muita mulher. Acabou entrando para a vida do crime. Essa é a história de Marquinho Cabeção. Criminal, Marquinho Cabeção, Marquinho Cabeção, capistou use na mão. É, Marquinho Cabeção, Marquinho Cabeção, era muito sangue bom. Criminal e pá, se liga aí, Marquinho Cabeção, capistou use na mão. Era muito sangue bom. Você precisa conhecer a história de Marquinho Cabeção. 15 anos de idade, revoltado então. Barraco de madeira, no meio da favela. A mãe ajoelhada acendia uma vela e rezava pedindo para que Oxalá ajudasse o Marquinho a se levantar. Pois o seu sonho era ser jogador de futebol. Ficava descalço batendo uma bola, suando debaixo do sol. Mas na sua vida não tava tudo azul. Sua mãe lavava roupa pra rico na zona sul. Se matava, passava humilhação pra colocar em sua mesa arroz com feijão. Marquinho Cabeção, que não tava trabalhando, treinava à tarde e à noite tava estudando. De chinelo, mochila rasgada, ia Marquinho Cabeção. Seu sonho era jogar no maraca com a camisa do Mengão. Mas como sempre acontece no Rio de Janeiro, a ilusão pela TV veio primeiro. Era tênis, camisa e boné. Ainda diziam, se você ainda não tem o Zé Mané. Eram coisas que sua mãe não poderia lhe dar. Tava fazendo supletivo, parou de estudar. Às vezes não tinha dinheiro nem pra ir treinar. Sem esperança, Marquinho começou a faltar. Seu sonho de ser profissional tava ficando pra trás. A camisa do Mengão já não brilhava mais. Marquinho, que era o rei da bola, agora é o Cabeção portando uma pistola de herói. Marquinho passou pra vilão, roubava até trabalhador dentro da condução. A televisão, que gosta de enganar, deixou Marquinho pronto para atirar. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá. Pequenos furtos levavam ele à loucura. Já nem lembrava mais daquela vida dura. Tava se levantando, meteu um Fiat Uno. Suas marcas eram Ciclone, TCK e Mizuno. Ia sempre no terreiro se rezar. Pedia para o preto, velho, não deixa o carro preto passar. Já tinha deixado de ser um simples menino. Se tornou um assaltante viciado, assassino. Se tornou o pesadelo da sociedade. Na sua cabeça só tinha maldade. Ele tinha uma coleção de bolas, agora tem uma coleção de pistolas. Glock, Colt 45, Beretta 765. No campo, ele gostava de chutar. Agora na vida do crime gosta de atirar. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá, pá. Pronto para atirar, pronto para matar, pá. A última vez que ele foi no terreiro falar com o caboclo, fez o trabalho, fez o despacho, botou uma guia no pescoço. Era época de São Cosme e Damião. A molecada toda em cima de Marquinho Cabeção. Jogava dinheiro, avanço, a guia arrebentou. O molequinho avisava, o camburão chegou. A favela tá sinistra e os homens tão de arma na mão, botando todo mundo pra correr pra pegar o Marquinho Cabeção. Que foi pego pelas costas, desprevenido. Levou porrada, foi pra dura, pelo menos tava vivo. A morte era o que o pessoal não tava querendo. À noite acharam ele morto com a camisa do Flamengo.